O delegado da Sinclapol conversou com a equipe CBN. André Luiz Gutierrez diz que policial não é babá de preso. As imagens revoltantes mostradas ontem retratando a condição subhumana em que os presos da 6ª SDP estão sendo submetidos e o risco a que os policiais da 6ª SDP estão expostos ao manter 62 indivíduos em um espaço confinado para o máximo 12 provocou também a reação do Sindicato dos Policiais. Policial não é babá de preso. Exatamente. O risco não é só dos policiais, mas o risco é de toda a sociedade. Imagine esses 60 presos elaborarem uma fuga e invadirem essa área residencial aqui na busca da liberdade. Pode colocar em risco a vida dos cidadãos aqui de Foz do Iguaçu. Nós estamos aqui exatamente para evitar que isso aconteça. Iremos notificar o delegado da 6ª Subdivisão de que não pode ter esses presos aqui. A resolução da Secretaria de Justiça diz que na 6ª Subdivisão, pela entrega da cadeia pública, Aldemir Neves, ela deve receber os presos da 6ª Divisão imediatamente, logicamente acompanhado de alguns documentos. E vamos também informar a vara de execuções penais aqui de Foz do Iguaçu de que o delegado está notificado e proibido de receber presos aqui, que ele coloca assim os policiais em desvio de função, já que realmente policial civil não é babá de preso. A cadeia pública Aldemir Neves chegou a receber perto de 1.000 presos, antes inclusive de ser ampliada, de ser reestruturada. Hoje existe um limite de pouco mais de 400 presos, isto sob a jurisdição de uma outra secretaria que não é a de segurança pública. Exatamente, veja, o previsto é um preso a cada 6 metros quadrados. Como que tem 62 presos num lugar que cabem somente 12? Então, esses 6 metros quadrados, ele tem que ser cumprido na esfera da CESP e não cumprido lá na esfera da CEJU? Ou seja, nós remediamos o problema. Nós queremos que o problema seja levado e tratado a sério e que os presos das delegacias de polícia sejam retirados e entrados e que eles sejam inseridos no sistema prisional do Estado do Paraná. Você citou a questão de segurança dos policiais e da comunidade no entorno da delegacia. Mas há também um risco para os próprios detentos, para os próprios presos que não são detentos ainda, são presos provisórios, alguns até necessitando de cuidados, de necessidades básicas como água, como banheiro, e não tem ali. Com certeza, principalmente naquela cela onde tem algumas mulheres, ali não tem nem vaso sanitário. Lógico que a mulher, notadamente, precisa de uma questão higiênica mais apurada do que o homem. E como é que elas estão sobrevivendo naquele lugar? É uma questão de direitos humanos que estão sendo vilipendiados nessa carceragem e por culpa de não recebimento na cadeia pública Aldemir Neves. O cidadão tem um dever a quitar com a sociedade, uma dívida sequitada. Mas o Estado tem o dever de dar o exemplo e de mostrar que ele cumpre as leis que ele próprio estabelece. Com certeza. A lei de execução penal é muito clara nessa questão e aqui a comparação é muito fácil de fazer, como a gente vem dizendo há muito tempo. No sistema penitenciário é um padrão internacional, nas carceragens de polícia civil, um padrão medieval com verdadeiras masmorras medievais. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Fez errado, tem que pagar, tem que responder pelo que fez. Mas já dissemos e repetimos. O Estado tem que dar a mínima condição para que o preso, se não conseguir se recuperar, pelo menos o período em que ele tiver que passar recluso, esteja dentro das regras que o próprio Estado estabelece. Enquanto no Mensalão, um hotel 5 estrelas paga R$20 mil para um presidiário, aqui nós precisamos de 20 litros de água para os nossos detentos da carceragem da 6ª SDP. Gutierrez entregou um pedido a Alexandre Macurim, delegado-chefe da 6ª SDP, para que a delegacia não receba mais presos a partir desta quarta-feira e que os detidos sejam encaminhados o mais rápido possível para a cadeia pública Aldemir Neves. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Após receber o delegado e a comissão da Sinclapol, o delegado Alexandre Macurim recebeu a equipe CBN para conversar sobre a superlotação na carceragem provisória da 6ª SDP. O delegado também falou da insensibilidade registrada por parte das autoridades que deveriam auxiliar no contorno a esta situação, dando destinação aos presos, que não poderiam passar mais que 24 horas no local onde estão há mais de 60 dias. O doutor Alexandre Macurim acaba de receber aqui uma delegação do Sindicato dos Policiais Civis que vieram trazendo a vigilância sanitária. Doutor, é uma preocupação para o senhor, não só na questão da segurança dos seus policiais, a segurança do entorno da delegacia, porque numa situação de fuga, os moradores das imediações também estarão sob risco, e dos próprios presos, né? Porque eles têm um débito com a sociedade, têm que pagar, mas o Estado tem que oferecer uma condição digna, né? Marcão, você praticamente respondeu a sua própria pergunta. Nós não temos condições de oferecer condições dignas às pessoas permanecerem aqui. O que está acontecendo hoje aqui é uma afronta aos direitos humanos desses presos e dos próprios policiais que aqui trabalham. E digo mais, é um perigo muito grande às pessoas que são atendidas todos os dias na delegacia. Nós recebemos aqui vítimas, pessoas que respondem inquérito, advogados. A delegacia de polícia é uma unidade de polícia judiciária para elaboração de investigações e inquéritos policiais, não é uma unidade prisional. A população de Foz do Iguaçu está sendo prejudicada porque esses policiais não estão podendo trabalhar nas ruas porque tem que cuidar de presos. Nós temos uma resolução da própria Secretaria de Justiça que determina que aqui não se ficam presos, tem que ir para Aldemir Neves. E a própria Secretaria de Justiça, através da direção da Aldemir Neves, não recepciona os presos oriundos da 6ª SDP. A lotação está no máximo, o calor está insuportável, é uma tragédia anunciada. Nós viemos há meses informando o Poder Judiciário e pedindo uma determinação no sentido de que a Aldemir Neves cumpra com a legislação e receba esses presos. Viemos comunicando também à Secretaria de Justiça do que vem ocorrendo aqui. O sindicato está defendendo os policiais civis, é função deles, e nós realmente estamos bastante preocupados, né? Não temos medo de responder qualquer tipo de situação, como eu bem falei. Venho pedindo a quem de direito que mude essa situação, o que não vem ocorrendo. Doutor, nós presenciamos aqui todos os dias famílias trazendo mantimentos, alimentação, inclusive água é trazida para os presos. Uma situação de risco a mais, porque o policial ele tem que checar pacote por pacote, embalagem por embalagem, para evitar que alguma coisa perigosa entre que possa trazer um transtorno maior, né? Ou seja, além de ser babá de preso, como os representantes do sindicato estão chamando essa situação, também tem que fazer, às vezes, de controladores de acesso de alimentos e produtos dentro das celas. Esse é um total desvio de função, né? O policial que está ali no plantão para atender a população, para bem atender a população, para agilizar os procedimentos, para essas pessoas poderem ser ouvidas mais rapidamente, para fazerem as investigações andarem, tem que fazer revista em comida de preso, cuidar de preso, levar preso para o hospital, como aconteceu ontem, evitar fugas, foram várias as tentativas. Essa cadeia ela é muito precária, antiga, está toda remendada. Uma tentativa de fuga de semana passada, nós tínhamos que soldar uma chapa de aço para evitar que houvesse uma fuga. Enfim, é uma situação de descalabro, é uma situação completamente fora do normal. Em todos os anos que eu já estive aqui em Foz do Iguaçu, nunca vi uma situação como essa. E a solução que o governo do estado tinha encontrado para resolver o problema dos presos, pelo menos aqui em Foz do Iguaçu, não vem acontecendo. Nós estamos realmente muito preocupados com a falta de iniciativa, tanto da Secretaria de Justiça como do Poder Judiciário, em resolver essa situação. No início funcionou bem, né? Por pelo menos um período aí, nós tínhamos aqui 5, 6 presos que passavam 2, 3 noites no máximo, já eram encaminhados. De algum tempo para cá, estancou o acesso dos presos da 6ª SDP, a Aldemir Neves. Pois é, de um tempo para cá, esses presos que eram removidos em número de 5 ao dia, começaram a diminuir, tem dias que não vai nenhum preso para a cadeia pública Aldemir Neves. E para você ter uma ideia, se tivermos mulher presa aqui, nós não temos banheiro para as mulheres. A permanência desses presos em número elevado aqui na delegacia tem causado falta de água, inclusive para os funcionários e as pessoas que vêm à delegacia de polícia. A questão é muito simples, Marcão. Se há que ocorrer uma lotação, a lotação tem que ocorrer no estabelecimento prisional, onde as pessoas recebem o seu salário e estão ali para cuidar de preso. A lotação jamais pode acontecer numa unidade de polícia judiciária voltada para o atendimento à população. E nós não temos o preparo, não temos a obrigação de cuidar dessas pessoas aqui dentro. Então é uma situação que tem que ser solucionada, seja pela Secretaria de Justiça de forma administrativa, seja pelo Poder Judiciário através de uma imposição de que a cadeia pública lá do Aldemir Neves cumpra o seu mistério, qual seja, receber os presos da 6ª Subdivisão Policial. Esse é o delegado Alexandre Macurim falando aqui para a nossa equipe. E ele, por exatamente ser o responsável pela delegacia, tem algumas coisas que ele não pode dizer, até porque ele tem a responsabilidade. Mas nós, como sociedade, temos o dever de cobrar. O compromisso era a cadeia pública Laudemir Neves receber todos os presos oriundos da 6ª SDP. Está em documento assinado pela própria secretaria que assumiu isso. E agora, quem responde? A vara de execuções penais? Promotor? A juíza? Fica a pergunta e a sociedade quer a resposta. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.